Zero na ponta, mas 0 no 6, 6 1 4 3. Voo número 45, cancelado as restrições de altitude, revista para 2000 pés, ajuste 1096, autorizado sinal LSX-REI, reporte estabilizado. 2000, 1096, chama estabilizado, gol 10, 1645. Estabilizou, 6210. Oceano 6210, complete sinal, chame torre, 118, decimal 95. Nessa torre 1895, 6210. Torre Salvador, boa tarde, Oceano 6210, 1 milha de Sintra. Oceano 6210, continua a aproximação, vento 180 graus, 089. Guardando, Sintra, 210, autorizado pouso, 210, vento 180 graus, 099. Já vem pouso andando 0, Xanar 62, 10. Sanamia 143, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no meia. Autorizado sinal LSXR, reporte estabilizado. Pelo sem restrição, 1-0 no meia, tomaremos estabilizado, Sanamia 143. Sanamia 2, 1-0, solo aos 3, 2, Tibéria, direito, chame solo em 1-2-1-9. Direito, solo 1-2-1-9, minha decimal 0, mano. Estabilizou 645. Plano 645, complete sinal, chame torre, 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Até. Boa noite, gol no 645, no ILS da pista 1-0. Gol 645, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 norte. Livre pouso na 1-0, gol no 645. Ono 645, colo 37, libera direito, chame solo em 1-2-1-9. mostrando a localizadora, Xanami 143. Xanami 143, complete final, chame torre, 118 decimal 95. Copiou, Xanami 143? 143, autorizado, ponto de sono 0, vento 190 graus, 109. Ele pode no 0, 143. Salvador, Gol 2009, atmosfera da DR está pronto, visual o contrato na curta. Gol 2009, após o pouso de tráfego na curta, autorizado a NA e manter isso no exército. Após o tráfego, acompanhando na curta, já livre a linha e manter na DR, Gol 2009. Xanami 143, solo 42, libera a direita e chame solo em 121 decimal 9. 009, autorizado a decolar, pista 10, vento 190 graus, 089. Livre decolagem, pista 10, voo 2009. Salvador, boa noite, Golo 966, 42-18, para 1150, informação Whisky. Golo 966, boa noite, autorizado direto ITAP, desça para o nível de voo 050, ajuste 1-0-6. Golo ITAP 050-1-0-6, Golo 966. Controle Salvador, gol 2009, decolou na sua escuta. Gol 2009, contato radar, suba para o nível de voo 400, após posição da presença, autorizado direto Alessa. Gente, para o 400 da presente, direto Alessa, gol 2009. Chama controle 1208 azul 42718, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, azul 2718. Azul 2718, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 350, sai da PUCA. 350, PUCA, azul 2718. Gol 2009, Sun Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 6088, obrigado, boa. 19.66, canceladas as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste 1.096. Autorizado chamar ele SX-Ray, reporte estabilizado. 2.1.096, sem restrições, já para trás, estabilizado, gol no 9.66. Azul 27118, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 1255, 2685, Azul 27118, uma boa tarde. Boa tarde. Roma 966, complexo final chame torre, 18 decimal 95. 2959, Oi, Salvador, boa noite, Bono 966, a uma milha do marcador de distância, negócio travado. Bono 966, autorizado pouso piscina 0, vento 220 graus 08. Livre pouso 220 com 8, confirmando? Hã? Não compreendi o 966. Sim, 220 graus com 8, 9. Obrigado. Salvador, Gol 869, ponto 0, dá um 0, pronto. Gol 869, visual com o Boeing da Companhia Nacional. Afirma. Pode pouso de aeronave autorizada, linha e manter pistão no 0. Pouso de aeronave nacional, ali mantém 9-0, 869. Solo 02, libera direito, chame solo em 121 decimal 9. Libera direita autorizado de decolar, piscina 0, vento 200 graus 079. Autorizado de decolar da 10869. 1869, decolou 04, chama com drone 120, decimão 8, bom voo. Zona 8, bom voo. Zona 869, é Arboru no Elefa. Voo no 869, boa noite, contato radar, estiva para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. 360, 2000 Elefa, obrigado. Mandou o gol no 869, e a possibilidade de coordenar a ascensão 380, final. Aguarde a coordenação, gol no 869. Muito obrigado. Voo no 869, Centro Recife, solicita que suba e mantenha o nível de voo 320 inicialmente. 320 inicial, obrigado. 1869, sendo centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260-228, boa noite. Boa noite. Uno 645, autorizado em Aiman, e decolar para o Sono 0, vento 180 graus 09. Livre, Anian, e decolar da 10, voo 645. Muito boa noite, 6201, Polo Esperadão, 0.1. 6201, boa noite, autorizado a linha e manteu no 0. Aí, manteu no 0, 6201. Zona 645, decolou, Zona 9, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa noite. Controle, boa noite, Gol no 645, decolou na sua escuta. Gol no 645, boa noite, contato radar, subotado nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, subindo 400, correção para 360, Gol no 645. Tá pronto, 6201. 6201, devido ao tráfego que decolou à frente no mesmo perfil de saída, no mesmo nível, aguarde só mais 30 segundos agora, ok? Chame 6201, agora autorizado a decolar, se não zero, vento 180 graus, se não zero. 0, 0, 0. Salvador, muito boa noite. Jogou 2184, próximo ponte, já na próxima ponte para dar 1-0 pronto. 2184, autorizado a NIA e manter 1-0. A NIA e manter 1-0. Chanel 6201, decolador 224, chama controle 1-20, decimal 8, bom voo. 208, boa, 6201. Muito boa noite, Chanel 6201. Chanel 6201, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 2000 direto, não voo, 6201. Autorizado Leda. Leda, 6201. Voo 645, Santo Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251-238, muito boa noite. Boa noite. Autorizado de colapso 0 vento 180 graus 1. Livre decolagem igual 2184.